confirma a rota que o senhor possui, irmão. Tenho Puka, Conde, Upper Lua, Nocente, Puka. Em coordenação com o Centro Recife, a rota que o mesmo possui seria Puka, a rota, o senhor faria a rota Puka, Jamu, Caju, após Caju, varia direto de CT Recife. 780, control. We're gonna kill in position, left hand credit heading you, 70. Roger. Mario, arrival, runway 10, altimeter 1014. Report to start. Over. Roger, straight display, request to maintain present heaven. Go into weather. Roger, maintaining present heading 2780. Which heading? 070. Azul 2780. 070. Roger. Azul 4299, suba restrito ao nível 300, solicitado pelo Centro de Controle de Ar. Restrito 300, 4299. O Azul 2590, a 1 milha para a Duna. ILS autorizado, aguarde transferência, Azul 2590. Transferência, autorizado ILS, aguardando transferência, Azul 2590. Azul 2590 na final, cheque 3 torre 1895. 118.85, confirma. 1895, azul 2590. 1895, azul 2590. Como a rota está errada, eles não podem liberar o plano pra gente. Ah, sim. Salvador, é o Azul 2590, baixar e travado. Azul 2590, ajuste 10 no 4, mantém a aproximação, ainda 9 estado. Vento 210 graus, 06 nós, confirme vento, está recebendo chuva na final? Afirmo, em condições de MC, com chuva Azul 2590, 1540. Como é que avistou a 1510, Azul 2590? 2590, repito, vento 210 graus, 08 nós, pista seca, pouso autorizado, pistona zero. Gente, autorizado, pouso não zero, azul 2590. 251, 4299, bom dia, bom trabalho. Gente, graça pela informação. A transbordo? Gente, o AN3 1179, livre táxi até o ponto de espera da 10, Pátio 1 Índia, no ponto de espera Torre 1895, ajuste no 0 no 4. Tiger 229 at approach. Searching all altimeter 104, actually until 9,000 arrival, runway 10. Libera próxima direita, taxiway Eco, chame Solen 121 decimal 9, bom dia. 121 decimal 9, bom dia. Roger, descending until 9,000 with the altimeter 104. Descending until 6,000. Localizador, 1160. Prossigado. Já entramos em contato com a empresa, ok, para fazer as correções devidas. Gente, assim que chegar o seu plano aqui, eu chamo o seu pré-copo. Tá bem, obrigado. Para o azul 2540? Para mim, previsto tem um 4 Lima. Ah, 4 Lima. 1160 está agora 12 milhas para Tuna, autorizado ILS. Autorizado ILS, zona 0, vou 1160. 3179 Tule. Bom dia, pronto? Two 780 descending into 4,000. Continue descending to 4,000. A 22 minor descending until 6,000. Descending to 6,000 now. American 229. 179, autorizada alinhar e decolar pistona 0, vento 200 graus, 05 nós. O 1160, a torre informa chuva na final. Ok, quem chegou ao Request the heading to Duna intersection 2780. Yes, you are clear. Clear, thanks. Bravo Salvador, voo no 2196. Está ciente da informação Kilo para cota. Delta, sendo identificação, via chegada a Mari. Desça até linha de voo 070. Ajuste no 094. Azul 2780, descend 2000 feet, NH 101, for cleared ILS, final approach, positive. 2000, we'll call back when established 2780. Confirme a proa por quantas milhas? Livre de desvio, Oscar Vitor Delta. Dono 1160. Estabilizado, Ariel. Complete final do procedimento, torre 118, decimal 95. 1895, obrigado e bom 1160. Salvador, bom dia, até 3179, decolagem. São 3179, bom dia, contato Adar, submantenha 320, saída da El. Na da El, sobe para o 320. Afinal? Não, no momento aqui a gente não recebe não, estamos passando 1300 pés ainda. Sim, senhor, 1160, pista seca, pouso autorizado, pistona zero. Livre pouso, pistona zero, vou na 1160. Está 8487 na escuta? Na escuta, prossiga. Pronto, cópia. Afirmo. Autorizado Recife, nível 390. Decolagem da 10 com curva à esquerda no perfil de saída Puca, Jamo, Caju, via Upper Zulu 17. Aciona 5411, controle 119, decimal 35. Gente, autorizado Recife no 390. Conforme a rota de voo, decolando da 10 com curva esquerda na Puca Jamo Caju, Upper Zulu 17, transponda 5411 e saída 119.35, a sacada 8487 já está pronta para pushback acionamento. Contejamento correto, o APSA 8487 chama, autorizado push no PAT 3, chama pronto táxi. Gente, autorizado push, chama o táxi 8487. Tem approach, expect landing clearance. Expect to land off, continue pressure of 782. Papá Papá Oscar Vitor Delta, número 3 na aproximação, redução para 2309. 2309, Oscar Gol no 1160, no solo 05, libera a próxima direita, Foxtrot, condições? O 3179, solicita de desvio esquerda. E me aprova por quantas milhas são 3179? Pode ser aprovado da El, senhora. Autoridade, direto da El, então 3179. Direto da El. Erika 229, descend 2000 feet, Canadian 01, 4, clear, ILS, final approach, positive. Indiana 2000 feet, clear for final ILS approach, American 229. Clear, ILS, Oscar Vitor Delta, autorizado ITAP com 200 de Grand Prix. ITAP 200 de Grand Prix. O solo voo no 2196 está para a posição 8 para o estacionamento. O voo 2196 copia? Tiro. Autorizado por seguro, nível 360. Decola da 1-0 com curva à direita no perfil de saída da EL, Leda Bidev, após Bidev, DCT. Aciona 5171, controle 1-19, decimal 35. Autorizado 360 para Porto Seguro. Decola da 10, curva à direita da EL, Leda Bidev, direto. 5171, transporte e o controle. O controle é 6935. Correto, gol 2196. Autorizado, puxe no portão 8, reporta táxi. Reportarei táxi, boa. Solo Salvador, muito bom dia, gol 1-1-6-0, lembrando as pessoas. Gol 1-1-6-0, muito bom dia, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, gol 1-1-6-0. 3304, copia? A próxima quadra, na 3304. Autorizado Brasília, nível 360, decola da 1-0 com curva à direita no perfil de saída Arbor, após posição Elefa, via Upper Zulu. 1-7. Aciona 5167, transponder 1-1-9. Corrijo. Controle 1-1-9, decimal 35. Autorizado 360 para o Brasil. Vou dar 1-0, que será para a direita na segunda altura. 1-1-7. Correto. 3304, reposta pronto, portão 7. Para o táxi, Alta Cargo 847, com dois a bordo, 12h45, Alterna Natal. Alta 847, livre táxi até o ponto de espera da 1-0, parte 3, parte 1, Ninja. No ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0-1-4, boa viagem. Parte 3, parte 1, Ninja até o ponto de espera da 1-0, com 1014, obrigado, uma boa semana, 847. Papa Oscar Vitor Delta, sem restrições de altitude, desça até 3 mil pés. Permaneça ajuste no 0-1-4. 3 mil, 0-1-4, tá? Zulu 2780, na sala 09, libere a próxima direita, taxiway Eco, antes de ingresso na taxiway Alfa, chame sola em 1219. Eco 1219. Confirma, efetuando algum desvio? Ah, na fronte lenda, até 3179. 3179, informo que recebo a proa 215, a proa ideal para a Leda seria a 1192. Está o sinalizador. 43, a proa sinalizador. Tchau. A saída do senhor é da El Lido Mótima. Então vamos lá na Pro 192, da 3179. What's the weather on the airport? Is it raining? America 229, copy final, power 118.95. Bye-bye. Papa Paulo, Servidor Delta, desça para 2.000 pés, autorizado sinal para o procedimento ele é sexto, da prisão 9-0, é a posta de jato. 2.000 pés, autorizado ele é sexto, da 1-0, autorizado a prisão. Landing on the ILS. Say your weather on the airport. America 229, the airport's on visual conditions. QNH 1014, maintain your approach, expect landing clearance. Continue the approach, American 229. No alterna 133 decimal 25. 2196 está com 170 a bordo. 2 horas e 40 minutos, no céu, Terna Galeão, está pronto a taxa. Voo 2196, livre táxi até o ponto de espera da 10, via Patione Índia, no ponto de espera Torre 18.95, ajuste 1094. 7.0.94, via Patione Índia, no ponto de espera 10.295, voo 2196. Bom dia, Lima, confere, só um instante, copy. American 229, wind 230 degrees at 06 knots, clear to land runway 10. Clear to land, runway 10, American 229. Absa cargo 8487. Decolado 13, chama o controle em 119.35. 1935, obrigado, bom dia, 8487. Do bom dia, Absa cargo 8487, decolou Pufajão Caju. Absa 8487, contato Natal, subir mantenha 390, saída da Puca. 390, Puca, 8487. Leda Motiva, intercepta Bezulu 10 até Tango Bravo Eco. Aciona 5410, controle 119.35. Correto, Tan 3663, chama pronto por estacionamento. Camarada, obrigado. Estacionamento pushback, o chinês 6312. Vamos usar a posição 3. Livre, reporta táxi, 6312. Tráfego, bom dia, Altan 3859, formação Antígio, solicito 360 Curitiba. Altan 3859, bom dia, formação Lima, só um instante cópia, prepara a árvore. Árvore, vai na cópia 3859. Final pro de Traves Paripe, desça para 3500 pés, ajuste na 014. 3304, portão 7, livre push, acionamento, chama táxi. Underground at 15, leave the runway, turn it right, taxiway, Foxtrot and call ground 121-09. American 229. Voo 1184, bom dia. Chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste na 014. Alpha, hold short, taxiway Juliet. Alpha, we'll hold short to Juliet for American 229. Stan 3859, copia. Copia. Autorizado Curitiba, nível 360. Decola da 10 com curva à direita no perfil da Arbor Elefa. Intercepta o Zulu 21 conforme rota do plano de voo. Aciona 5177, controle 119.35. 3360 aprovado Curitiba. Decola da 10, curva direita, saída água, transição é neto. Rota Zulu 21 em rota conforme o plano. 5177 é o transponder, 119.35 é o controle, é o da 3859. Correto, da 3859, chama pronto, portão 9. Chama lá. Papa Oscar Vito Delta, complete sinal de procedimento, chame torre 118, decimal 95. 118, 14 Delta. Gordon 76, fly direct Coral. Salvador, bom dia, o papapapá Oscar Vitor Delta. Papapapá Oscar Vitor Delta, bom dia. Ajuste 1-0 no 4, vento 2, 00 graus, 05 nós, pouso autorizado, pista 1-0. Pouso 1-0, Oscar Vitor Delta. APTA 8487, chame Centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 12685, alterna 125, 45, 8487. Obrigado, boa semana. Delta plano cancelado agora, zona 8. Delta. Caixa 4, 3, só um instante cópia para Teresina, informação Lima. Para o Franca, a tunela é 3-1-2, 1367, Natal, 3 horas. Confirmando 177 agora? 1-3-7. 1-3-7, copiado, direita vem, já até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera torre, 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-4, boa viagem. Por trás, por trás. 1-2. 304, da TAM, livre táxi até o ponto de espera da 1-0, Pati 1 Ninja, no ponto de espera torre, 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-4, bom voo. É, solicita a coordenação para o 320 como nível final. Agora de coordenação. E executando desvios à esquerda da rota, o voo 2196. E abriu por quantas milhas? Aproximadamente 40 milhas. 40 milhas, mantendo a presente pro. 20, 40 milhas. Que tipo de desvios? Ok, vai voar na proa 2-1-0, devido a formações de 40 milhas. Gente, livre de desvio. Obrigado, senhor. 5, backtrack autorizado, após o backtrack esquerda, parte 5, estacionar a frequência livre, tenha uma boa tarde. Nível final 3-2-0, após desvios, voe direto para o seguro. 7, por 320, após desvio, Porto Seguro, dono 2196. Dono 1184, confirma efetuando algum desvio? Já efetuou, o micro desvio já está na flor de margem. Archa 229, Juliet, gate 210. Juliet, gate 10, American 229, thank you. Solo, Elton 3285, puxe bem aqui, acionamento. Pode tomar. Aguarda, tá 3285. Retrato. Para cá já 4-3, pronto, cópia. Bom dia, Chinami 312, autorizado ingresso e decolagem pistão no zero, vento 1, 80 graus, 4 nós, altinho no zero, no 4014. Então, Juliette Serra Tango, desça para o 1510, altitude 1094, é boa travessa farida. Ao 1510, desça para o Juliette Serra Tango, retornará para a travessa farida. O Gol 1844, Duna, presente? Autorizado Duna, descendo para 2000 pés, ajuste 1014, repórter estabilizado, o Gol 1184. Duna 2000, chamará. Puxando 63, Juno 1, acione identificação, chegada Bonf, desça até nível de voo no 90, ajuste 9014. Desça para 190, chegada Bonf, 63, Juno 1, ajuste 9014. O 2196, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna, 133, decimal 25. Ao 251-3325, voo 2196. Correto, Tracajá 43, acionado no pátio militar, confirma o POB. 03 no POB, chama a torre para táxi e decolagem. Tracajá 1-3-4-3, ajuste no 0-4. Wolf, bom dia. Informação Lima, confere só um instante, cópia. A 3859, na escuta? Prazer. Observando agora a liberação do América Retaguarda, livre push no 9, chama ataque. Após o América, tem o chama ataque, 3859. É 6302, declarado aos 24, controle em 1, no 9, decimal 35, vou dizer. Controle, boa. Dia, Xené 6302, do ponto. Xené 6302, bom dia. Contato radar, subi lá, tenha 350, sai da PUCA. 350, PUCA, 63. Sat 3304, vento 220 graus com 4 nós, livre decolagem, pitando zero. Decolagem com zero, Sat 3663, pushback acionamento 04. Totalmente pronto, Sat 3663. Afirmativo. Livre, portão 4, chama táxi. Livre, push, 3663. Lima, Zulu Golf, pronto, cópia. Autorizado, Serra November, Romeu e Uniforme, nível 095. Decola da 17 com curva à esquerda, via corredor forte, conforme rota. Aciona 5154, controle 119, decimal 35. Na 6312, após desvios, autorizado Romeu Fox 0 no 8. Após desvio, Romeu Fox 0 no 8, obrigado, 6312. 135, boa tarde. Bom dia. Bom dia, Tracajá 43, aprove táxi, sentiu Holding Point, táxi saiu até o come to cross runway 1028. Para Porto Seguro. 2770, Lima confere, só um instante, cópia. quero sair da árvore, Alessa. 360 na árvore, vai voltar para 304. Fala, Tango Juliette, Serra Tango, reporte visual com campo. Juliette, Serra Tango, reporte para visual com campo. Ah, autoriza a presença, eu mandei o número 1006. Que deu o número para Juliette, Serra Tango? É o número 1006 liberado para o Juliette, Serra Tango. Alugou São Paulo, voltando. É, você poderia... Vou pagar a cópia novamente. Mudou aqui a saída por causa da decolagem da pista 35, ok? Autorizado Sierra, anúncio em Romeo Uniforme, nível 095, decolagem da 35. Após decolagem, voa direto destino conforme rota. Aciona 5154, controle 119, decimal 35. Foi na prova da rotatória. Prova rotatória, vou na prova da. Neto Lima do Golf, confirma o plate para o B. Não dá visual com o campo, Alanca. Sete Atan, para ingresso no circuito, chame torre 118, decimal 95. 1895, hoje Neto Atango. Estabilizou 1184. 1184, complete final do procedimento elétrico, veja a torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Gol 1184, bom dia. Serra Tango, eu estou com 737 da Gol, próximo marcador externo. Mantenha em esfera visual no setor, agora de final no 7, hoje é Serra Tango. Ok, qual é a sua redução aqui para tentar coordenar com a aeronave na final da Euro 0, na zona externa, e reportar na final da Euro 7, o Juliette Serra Tango. Ok, então para não ficar rodando no setor, pode abrir um pouco aí para cima do Dilauro e depois enquadrar numa base pela esquerda no 7, então, ok? Ok, muito obrigado pela sua colaboração, a gente vai estender essa aqui, fazer uma redução e reportar novamente com a Tila. Obrigado, Juliette Serra Tango. Tá, ok. Mas já foi, tem holding short, atuando aí, vamos ver. Jogou 1184, final baixado, checado. Final baixado, checado. Da esquerda, estou com Cessna 210, mantém a espera visual naquele setor, sentido do tráfego, sem interferir na sua aproximação, checa o trem, o vento, 249, livre pouso de pedais. Baixado, checado, tem o Cessna, não se quer. Quem chamou a torre, caso receba, faça o cheque no equipamento, por gentileza, a transmissão é muito ruim. Tacajá, Force 6, Salvador Tower. Tacajá, Force 6. The intention will be take off from Bushwood 10 from Intersection Hotel. Intersection Hotel. Roger, maintain position, stand by one. Certão, final no 7, autorizado, aposta na curta, checado, certo? Aposta na curta, final da 7, o Juliette Serra Tango. É um 310, na verdade, né? Afirmativo, 310. Até a Papá, aguardando para ingresso. Tô com um 310 aliado final no 7 para pouso. Bem, autorizado o acionamento, chama para o táxi. Zulu. Runway 10 from hotel. request flight level 200. Stand by. Sou 3663, direita 20, até o ponto de espera da 10. No ponto de espera 12, 1895, ajuste 10, 14, boa viagem. Comigo 14, direita Índia, ponto de espera 295, obrigado, bom dia. Gente, confirme a prova por quantas milhas, são 3304. Na sua 267, aproximadamente mais. Confirme? 267, 5 milhas, são 3304. Gente, livre desvio, são 3304. Integrando, tráfego final curto no 7 com o pouso autorizado, ok? Desce a trem, checa o trem, pista no 7, tá seca, sem chuva na vertical, vento variável, 3 nós. Liga o pouso, checa o trem, certo? Sim, baixado e travado, livre pouso lá no 7, pista 3, 4, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 3, Airborne 3-3, saúde ao controle fixe 119, small 3-5, Airborne 3-3. 119-5, thank you. 1-4, autorizado sinal do procedimento ILS X-ray da pista 0, é passabilizado. Autorizado ILS X-ray, vai reportar estabilizado, Airborne 2015, 0-4, ajuda, 3-3, no Tocaré. Carajá 4-3, radar contact. Comfort level 100, momo departure. 100, momo departure. 1184, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 1184. 4, chame centro Recife. 128.8, alterna 126.0. 2714, muito bom dia, Lima, confere, só um instante, cópia. Sapa, Tango, Jete, Serra, Tango, no solo 234, Abaeté. Taxiário 180 autorizado, observe o 402 no cruzamento, após a última esquerda para Bata, autorizado. Papá Romeu Lima, Fox Trot Romeu, prossiga. Papá Romeu Lima, Fox Trot Romeu, contato radar 57 milhas. Sudoeste de Salvador, submantenha 090, ajuste em Salvador 0094. Salvador, departure, Tracajá, Porti. Tracajá, Porti, go ahead. Request fly direct, Cogdo. Fly direct, Cogdo. Correio 3859, bom dia. 3859, bom dia, aliás, e manter pista 10. Ali, manter 10, 3859. Autorizado barreiras, nível 160. Decola da 10 com curva à esquerda no perfil de saída Momo, transição VATAP, conforme roda do plano de voo. Aciona 54 no meia, controle 1, 19, decimal 35. Correto. 2714, reporta pronto, posicionamento parte 3. Frequência livre estacionada, tenha uma boa. Bom dia. 663, bom dia. Contato radar, submantenha 340, saída da EL. 340 da EL, se possível, coordenar o 380 para o TAN 3663, por favor. TAN 3663, autorizado direto Leda. Leda, solicito 380. Sim, aguarde coordenação. Aguardando o TAN 3663. Gordon 76, Recife Center, 125, decimal 1. 125, 1. Dan 3663, submantenha 380. 380, muito obrigado, Dan 3663. O Golfo decolado aos 38, controle 19935, Oiganja. 19935, obrigado, bom dia. Patango, bom dia, Lima Zulu Golfo decolado nas 5 pontos. Patango, Lima Zulu Golfo, mantém-se em condições visuais direto do destino, subindo e mantendo o 095. 5095, rota o Lima Zulu Golfo. Papapá Charlie Oscar Alfa, foi na proa de Mari para interceptar a chegada a Mari. Desça até nível de voo 060, ajuste na 094. Controle Salvador, bom dia, TAN 3859, decola perfil da Arbor Elef. TAN 3859, contato radar, se mantenha 360, sai da Arbor Elef. 360, Arbor Elef. Panamá 311 estabilizado. Agora estabilizado em LF, tá? 10, 131. Teste final de procedimento, Sami Torre. 118, decimal 95. Torre 18, decimal 95. Até logo, Panamá 631. Sérgio Monpouso. Papapá, Charlie, Oscar Alfa. Em condições de manter a presente velocidade até próximo de Duna? Até próximo de Duna e voar direto Duna? Aguarde. Autorizado direto Duna, Charlie, Oscar Alfa. Vai voar direto Duna, Charlie, Oscar Alfa. O 6391 da Oceania, informa na visual. Gente, tráfego avistado, pista no zero, seca, sem chuva, vento norte, 49, aqui fundo, pista dessa, 6391. Gente, avistou a 15000 pés, autorizado posto, pista no zero, chanel 6391. Pronto para o pushback. O azul 2770 autorizado, push 43. Só corrigindo, modifica a saída agora para coral, somente coral. É a zona 20271. Acionando 0271, subido coral. Livre e chama pronto, tá? 2770. Chama de vocês. Passou. 070-04, Oxa 6620. né? 6250 deve ser quase visto após o pódio voador, né? Me abriu por quantas milhas, Oceané 6250? Vai manter a 075, aproximadamente 20 milhas, ou um pouco mais. Sente livre desvios, aguarde turno, Oceané 6250, número 3 na aproximação. Controle UTAN 3859, devido a uma formação na posição árvore, solicita desvio à esquerda, proa 250 por 22 milhas. Sente livre desvio, TAM 3859, após desvios, voe Elefa. Após desvios, Elefa. Tango Lima, Zulu Golf, quando possível, estimado de pouso. E estimado para ingresso na terminal de Aracaju. Passou ingresso na terminal de Aracaju, 1303, aguarde para pouso. Controle Gol na 642, bom dia, Fusão 185 para 170 Recife. No 648, bom dia, senhor, identificação via chegada a Mares, desça até nível de voo 080, ajuste no 094. 080, cidade de Itapi. Mantenha o perfil número 4 na aproximação. Lima Zulu Golf, telefone para o Aru, 1425. 425, ciente, grata. São 3663, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Controle Gol 648. O 648, para si? É, gente, quando você tem de esquerda, mais 30 milhas de transformação. Você me atua? Proa 050. 050, livre desvios, Gol no 648. É, obrigado, descendo para o 080. 3-1-1, bom dia. Alfa, reportante da Juliette. Evitar que Alfa chama da Juliette, né? Minha 3-1-1. 3-1-1-0-0. Patango Lima, Zulu Golf, confirme. Nível final seria o 095? Papapá, Charlie Oscar Alfa, desça sem restrições para 2.000 pés, ajuste na 0-1-4. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. 2.000 pés, reportar estabilizado no AOF, ILS X-Ray da 1-0 AOF, Charlie Oscar Alfa. Dono 648, redução para 2309. Reduzindo 2309, 648. Para 4.000 pés sem restrições de altitude. Ajuste na 0-1-4. 4.000 sem restrições de 14, Oceané 250. Bom, no 648, desça para nível de voo 050. 050, 648. 295, bom trabalho. Oceané 6250, número 3 na aproximação, redução para 2009. Oceané redução, Oceané 6250. Jefferson 3859, chame Centro Recife, 128.8, alterna 126.0. Recife 188, alternando 260, alterna 3859. São 3896, bom dia, aciona identificação, via chegada Mari, desça para nível de voo 060, ajuste na 014. Gente, livre desvios, confirme por quantas milhas? Livre desvios, são 3896. Volume 648, redução para 2009. 600, 648. Volume 621, não tem condições de voar na Proud Duna e reportar estabilizado? Ativa, Proud Duna, no 621. Livre. Zero ali, decola de imediato. Afirmo. O vento é 300 graus 04 nós, ajuste no 014, livre decolagem da pista no 02770. Afirmativo. Informação azul 2770, vai ingressar via Bravo. Tente via Charlie. É, desculpa, via Charlie. Azul, 2770. Ciente, 300 com 3, ajuste 1014, 2770. Para 1, 1709? Está reduzindo na 620. Isso. Para 6250, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 025, limitado pelo localizador. 6250, esquerda, 025, limitado pelo localizador. 4 da Azul, bom dia.